Thank you. really gonna just say this because tão que eu chegada com meus senhores, deixa para mim de voo 130, CNH 1025. Posição agora de 2 horas e 5 minutos. 从九一中间的房子里边进行收集下来。 Thank you. se ele mantém o nível de voo 350 que ele está solicitando para Recife e vai direto para a frente. Nível de voo 350, pronto, pronto, está 4738. Rádio 4062, com autoridade 10, vento 070 graus, 05. Autoridade pista 10040, na 3. Zona 354, declarado 3252, Salvador, 120, vítima 8, bom tempo. Zona 08, gol 1354, no bote. Controle Salvador, boa noite, gol 1354, 1500, Tuca. Zona 354, contato radar, que eu quero dividir gol 230, após 2000 países, vou tirar para o Jambo. 230, após 2000, Jambo, 1354. Autorizado início do Foque, aguardando para prosseguir para o parque 3. De modo a deixar a entrada da posição 09 de BR. 4010 until Natal, November, San Lima, as performed on flight San Lucas. Flight level 390, runway 4210, left turn after takeoff, UCA, departure, golf code 5415, Salvador approach 120.8. 2222 autorizado para a vitória da conquista via rota do plano de voo nível 180. Equipe pegar com 1 no transição alerta, primeira curva direita após decolagem de São José. Transponder 5412, prefeito do controle Salvador, 12029. Cruzeiro with 060 degrees, 0 km. Demanda para o psicólogo, não é ruim. Portugal 04, Bonnie FG, 300, contato Salvador Afonso Ponto, 120, that's fine. 208, for Portugal 024, I'm going to pick up. Portugal 024, we will contact you back to flight level 390, via Boca de Passos. Link flight level 390, via Boca de Passos, for Portugal 024. sem identificação, via chegada da Nacional, e este é para o nível de voo 050. Romeu, deixa o dia para o vídeo, tá? Se me ajudar, eu me engano, eu sei. autorizado a sinal do procedimento de aliás da piscina 0, sendo estabilizado. Ajuste no zero, 1 5.